Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Lembrando que este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Começando aqui pela minha direita, o grande Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. Pode dar seu destaque. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do São Paulo no Mineirão, que mesmo sem seis titulares, conseguiu os três pontos. Aqui à minha frente, Luiz Otávio. Boa noite, Luiz. Qual que é seu destaque? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E meu destaque vai para o Palmeiras, que rumo à liderança vence o Flamengo por 2-1, em jogo marcado também, infelizmente, por briga de torcida. Mas o que valeu realmente foi a vitória alviverde. É, aqui na minha diagonal à esquerda, o japonês mais querido desse Mackenzie, Felipe Kobayashi. Boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a NBA, a vitória de Golden State Warriors em cima do Cleveland Cavaliers. E para fechar a bancada aqui, o dono das balas, de todas as balas desse Mackenzie. Boa noite, Matheus. Qual que é seu destaque? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para a vitória tipicamente corintiana, 2-1 sobre Curitiba nos últimos minutos do jogo. Muitos assuntos hoje, então vamos começar. Pode tocar o hino do Corinthians. Salve o Corinthians! É, o Corinthians que jogou no sábado à noite contra o Curitiba. Ganhou nos aquele últimos jogo minutos. Pré-balada, né? Pré-balada. 9 horas da noite. Alguns até o já jogo. Estavam. Ou durante, né? Mas a vitória foi do Corinthians, os gols praticamente aos acréscimos, 45 a 49, 2-1 para o Timão, mas agora o foco está no derby, né? Só que sobre o jogo de sábado, o que vocês acharam? Olha, para quem acha que o Corinthians venceu sofrido, sim, foram dois gols no final, mas o Corinthians teve muito mais posse de bola, criou muito mais, o Coritiba teve duas chances só, teve a do Negueba e outra defesa, o que o Walter fez. Uma cabeçada do Negueba também, acho. Foi. É, até porque totalmente natural. Sim. Depois que o Coritiba marcou o seu gol, é natural se fechar. É, o Coritiba só se defendeu, né? Daí achou o gol com o Negueba. O Corinthians teve chegou a ter 72% de posse de bola. O Corinthians deu mais de 20 chutes a gol e conseguiu fazer os dois gols e sair com Coritiba a vitória. O Coritiba até que suportou por bastante tempo a pressão. E era obrigação a vitória, né? Já que quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar do Coritiba em casa. Vitória contra o Coritiba em casa era obrigatório, só que eu acho que isso evidencia a falta do ataque, de eficiência do ataque. Porque não conseguir fazer gols no Coritiba, desculpa, sem desmerecer o time, mas é o 17º, acho, alguma coisa assim. 19º, se eu não me engano. Então, não dá. Em casa, o Corinthians tinha que ganhar esse jogo sem dificuldades. Fazer dois gols nos acréscimos não é digno de um campeão. Presenciamos aqui a reviravolta do André, né? Que entrou bem, não sei como, mas entrou bem, fez o gol e deu assistência, né? Foi o Marquinhos Gabriel. Foi o Marquinhos Gabriel que deu assistência. Destaque pro Wendel também, né? É, o Wendel tá jogando muito bem. Ele que decidiu. O Wendel tá jogando muito bem. As laterais do Corinthians muito consistentes, sim. Seja pelo Fagner, seja pelo Wendel. Eu acho que o Corinthians está começando a se arrumar. O Tite está começando a ditar um padrão tático que está dando certo. Concordo com o Luiz, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que agora o André vai? Não. Abalado. Depois do jogo, eu acho que ele comemorou o gol, né? É, ele fez o gol, igual o Romário, fez o gol, saiu do jogo. Foi um gol lá, Serginho Chulapa. Ele se jogou, literalmente. Mas eu gostei do jogo. Tudo bem, Coritiba fez o gol e se defendeu, mas o segundo tempo foi legal de assistir. O Corinthians tinha que buscar a vitória jogando em casa. Time que quer ser campeão ou brigar por Libertadores, tem que jogar pra ganhar, ainda mais contra os times que estão lá embaixo na tabela. Certeza. E gostei também do Wendel, Fiquei triste de ter colocado o Fagner no cartola e ele negativar. Teve gente que colocou pior. O Arana. O Arana. Quem colocou o Arana foi pior. Não, nem jogou. É. A atuação do Corinthians foi muito boa, teve bastante volume de jogo, mas eu acho que falta essa decisão no último toque ali, a finalizar a jogada. Falta finalizar. Falta finalizar a jogada, é isso que falta então, pro time se acertar. Você acha que falta um centroavante? Você acha que o André não falta é o cara? Não, nem o Luciano. Exato, acho que nenhum dos dois consegue suprir a necessidade que o Corinthians precisa. Eu acho que o Luciano, não sei... Ele voltou da lesão de 6 meses, acho, sem jogar. Meio assim, mas eu não sei nem se é ele. Eu acho que é mais a posição e o time, taticamente, acho que não favorece muito esse centroavante. É, eu acho que o André também não é o camisa 9 ideal pro Corinthians. Não acho ele ruim. Não acho o André ruim, mas também, comparado com o Wagner Love ano passado, a torcida do Corinthians gosta de um cara raçudo, que corra, que lute. Era o caso do Wagner Love ano passado mesmo. Alguns jogos ele não jogava muito bem, mas ele corria, lutava e não é bem o estilo do André, né? O André precisa ter facilidade pra fazer gol. É. Se o gol tá muito fácil, ele faz. Se não, vai depender dele e quer perder. Agora o Marquinhos Gabriel também perdeu gol, hein? Pelo amor de Deus. Mas ele jogou bem. Não, jogou muito bem, mas... Ele jogou bem, o Marquinhos Gabriel. Ele evidencia muito claro essa falta de definição de jogada do Corinthians. Ele já vem perdendo gol. Contra o Sport também, ele perdeu uns gols, não sei se você lembra. E aí ele fez aquele golaço. Os gols, óbvio, você fala, ah, vai fazer o gol, ele não faz. Aí um gol nada a ver, que você acha que não vai acontecer nada, ele faz o gol. Bom, vocês falaram que o Tite tá dando um padrão tático pro time, só que tem um porém. O Tite já perdeu o Felipe pro Porto e também agora pode perder Elias, Fagner, o Romero e o Cássio. O que vocês acham dessas perdas aí pro Timão? Cássio eu não acho uma grande perda porque tem o Walter e tem também o Matheus Caldeira no time que futuramente pode assumir a posição de titular, goleiro não é problema. Fagner é um grande problema, até porque o Edilson... Porque o futebol brasileiro carece muito, né, da... Eu acho que é o maior problema. É o maior problema, porque se o Edilson continuasse no elenco, não seria tão grande assim, porque ele tem muita qualidade. Mas agora com o Léo Príncipe, não vai dar certo. Léo Príncipe... Mas o Egídio, ele foi emprestado ou vendido? O Egídio. Desculpa, o Edilson. Edilson, acho que ele foi vendido, se não me engano. Mas eu não tenho certeza disso, não. Mas pode saber com a produção vendido. Depois. É, a produção confirma isso pra gente. E ele tá jogando bem no Grêmio. Tá jogando bem. Nossa, eu deixei ele no cartola uma rodada. Meu Deus, o menino mitou. O Elias tá jogando mal já, né? O Elias tá jogando mal tanto que... no Corinthians e na seleção brasileira. Eu não sei o que ele tá fazendo na seleção. Eu também não sei. Eu não sei o que ele tá fazendo com a vida dele. Eu não sei o que aconteceu com ele. Realmente. Eu acho que é muito bom jogador o Elias, mas ele não ele tá. Tem esse muita ano qualidade. Ele não apareceu ainda. Tá dando uma de Paulinho no Tottenham, né? A mesma coisa que aconteceu. Já jogando muito, aí de repente caiu completamente a qualidade na seleção e no clube. Sim, mas faz falta também, né? Faz falta. Sem dúvida, faz falta. Só que esse Elias que tá jogando agora não faz falta. Concordo. Concordo. O Elias de 2016 não faz falta. O Elias de 2015... Faz muita, muita falta. Ainda mais quando você tem Bruno Henrique ali no meio campo também pra ajudar nas coisas. É, então aí falta o elenco, né? Então era Fagner, Cássio, Elias... Felipe, Romero. Que já saiu, Romero. O Romero... Talvez assim, faltando uns 10 minutinhos pra acabar o jogo, ele dá aquela correria dele, talvez dê certo, mas não acrescenta muito. Eu acho que ele é um jogador bem, mas não encaixou no Corinthians. Pelo bem da carreira dele, acho que é bom ele. Eu acho que ele até, o Tite melhorou, quando o Tite colocou ele pelos lados. É. Do que como centroavante, ele melhorou, fez umas jogadas. Ele até era o artilheiro do Corinthians no ano, não sei se ainda é. Não sei se ainda é o artilheiro do Corinthians no ano, o Romero, mas não... Não é pra ser titular, não vai fazer muito. É, porque ele é um jogador muito veloz e pra ficar parado ali não é o dele. E já colhi a informação aqui, o Edilson realmente foi vendido ao Grêmio e permanecerá no time gaúcho por 3 anos. O Corinthians precisa, se o Fagner for embora, precisa contratar. O Príncipe não vai dar pra fazer lateral direita de titular. Mas é falta de planejamento do clube, né? Se você tem Fagner e Edilson... Você vai e vende o Edilson, você não pode deixar o Fagner sair. Não pode. O Léo Príncipe esteja treinando muito bem. Ele vira rei, a gente não... Sabemos, né? Vai que o Léo Príncipe... A gente não sabe. Depois de 5 jogos já é convocado e vira um mito, o novo Felipe, só que na lateral direita. Bom, pra fechar aqui o Corinthians, né, uma última informação. O zagueiro Iago tem o julgamento de hoje, que ele foi acusado de... Doping. E hoje vai ser o julgamento dele, só que ele tá a diretoria tá confiante na absolvição do atleta. Acho que é um bom jogador, ainda mais com os problemas que pode ter no futuro, mas tem tudo... É um jogador promissor. É um jogador promissor. compõe elenco. Bom jogador. É, um jogador pro elenco. Acho que com o Felipe Balbuena, essa suspensão dele tinha sido uma bênção pro time, pra ele, porque eu acho que ele não é um jogador pra ser titular ainda. Ele tem futuro, mas é muito jovem. Acho que a zaga ideal seria Felipe Balbuena, mas com a saída do Felipe, acho que vai ficar entre Wilson e Alan. Mas o Wilson tá jogando bem. Wilson tá jogando muito bem. Surpreendeu. Tá jogando muito bem. Eu não acho o Wilson um zagueiro ruim. Não, eu acho bom. Confesso que esperava bem técnico, menos até. Dele, mas ele tá jogando muito bem. Justamente pela idade, eu ainda prefiro o Iago. É, então, o Iago... Com certeza. É um jogador que tem bastante futuro pela frente. Vamos ver, né? Agora é esperar. Bom, já falamos bastante do Corinthians. Vamos descer a baixada, vamos falar do Santos. Pode tocar o hino. Agora quem dá bola é o Santos. É o Santos que jogou domingão, 11 horas da manhã, aquele jogo pra família, no Pacaembu. Ganhou do pobre Botafogo de 3-0. É uma constatação, público de 17 mil pessoas, hein? Ah, também. É melhor um pouco a renda da equipe Santista. É bom mudar um pouco o lugar do jogo por causa disso. Atrai o público, sim. Fora do dinheiro Santos. Também. E agora o Santos subiu pra 11º lugar. Empolgou. Teoria do Capita vai por terra? Não vai cair? Não Eu vai acho cair. Que não. A gente tem não que... vai cair, até porque o Santos procura Exato. Reforços. Além de contratar o Copete, o Santos busca mais dois jogadores do próprio Atlético Nacional. O Guerra, meio campo, e o Ibargen, que é um atacante. E essas contratações só dariam certo se o São Paulo venceu o Atlético Nacional na Libertadores. Porque caso o Atlético Nacional passe, o Santos teria de esperar pela contratação e a janela seria encerrada. Então tem que torcer aí pro São Paulo passar. Eu acho que o Santos vai fazer aquela temporada bem Santos. Ele não vai cair, mas vai ficar no meio... O que é uma temporada Santos? Ah, aquele chove não molha, fica no meio da tabela, fica ali. Não, não vai nem cair, nem vai almejar nada, eu acho. E você, Matheus? O Santos atualmente tá sem time, porque sem Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol, aquilo não é... Sem Santos. É, sem Santos, praticamente. E isso mostra como é ruim o time do Botafogo. Então, a pergunta que o Guilherme fez, acho que o Santos ainda continua lutando pro Z4. É complicado. Porque pegou o Botafogo, é muito fraco. Não deu um chute a gol, quase. O Santos fez 3-0 sem muita dificuldade. Parecia um treino do Santos. Mas eu destaco o poder de reconstrução da equipe do Santos, que é muito grande. O Santos, da última vez, perdeu o Neymar, perdeu o Ganso, e mesmo assim, em um curto espaço de tempo, conseguiu se reconstruir. E eu acho que vai acontecer o mesmo agora. É, e lembrando que o Neilton jogou, entrou no segundo tempo e perdeu um pênalti, né? E era do Santos, era bateu uma... pra fora, bateu mal demais o pênalti. Eu achei que ele deslocou o goleiro, mas deslocou demais. Mas acho que ele quis fazer um tipinho quando foi, não sei. Eu acho que ele queria fazer o gol contra o ex-time, né? Isso, quis aí... fazer a lei do ex. Acabou não dando certo. Eu acho que ele tentou imitar nosso capitão e mandar a bola na trave, mas ele errou. Quem será que foi esse, né? E vocês falaram em reforços, o Santos fechou com o Jean Mota. Ele é meio campo do Fortaleza. Ele é um baita jogador. O Fortaleza, a torcida do Fortaleza tava até triste. Sério, porque esse cara tava jogando muito bem. Na Portuguesa ele não jogou bem. Eu não conheço jogador. Na Copa do Nordeste ele jogou muito bem. Na Portuguesa ele não jogou bem. É uma aposta. É uma boa aposta, é uma boa aposta. Na Portuguesa ele não jogou bem, foi pro Fortaleza, tava jogando muito e a torcida ficou triste que ele foi embora pro Santos. Uns ficam felizes, outros ficam tristes. É famosa assim. Vida, né? Ou os dois ficam tristes, se ele chegar e tiver uma atuação... Pífia. Pífia, exatamente. Mas é esperar, pelo bem do Santos, todos temos que esperar. Você que ele torce pro bem. Jean? Eu torço. Tem uma torço. Sorte? Sim. É, jogador, tem que jogador. Torcer Não, pro no jogador. Santos tô falando, né? Sim, torce? Sim. Continuando com contratações e lesões... O atacante Rodrigão, que chegou do Campinense... Esse é gênio. Artilheiro do Brasil no ano... No segundo treino dele pelo Santos, machucou o tornozelo. Coitado. E vai ficar fora. Vai ficar de fora. Pessoas debocham, mas ele pode progredir no time do Santos. Coitado. Eu acho que pode progredir, só que ele machucou, coitado. No segundo coitado. Treino dele. O cara vai pra um time grande, a chance da vida do cara se machuca. Coitado mas dele. Mas por quanto tempo ele fica fora? Tem a produção não colocou aqui pra mim. Tempo indefinido pela equipe. Mas ele... Pena pra ele e pro time também. Sem dúvida, pro time. Aliás, o Dorival daqui a pouco vai ficar sem cabelo, né? Porque ele não tem time, ele não tem nada. Ou ele vai ficar com muito cabelo branco, ou ele vai ficar careca. Ele já não tem time. Ele não tem time bom. Aí chega o Rodrigão, beleza. Ele olha pro banco, ele não tem ninguém, ele tem o Elano. Pra dar uma velocidade. Vocês estão dando risada, mas é o elenco do Santos. Ah, mas quem tem Joel tem sucesso. E aí, Joel, não, mas a exceção disso eu acho que é o Vitor Bueno. Aliás, o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, ele foi pro Santos com 18 anos, viu? 19 anos. Ele era do Botafogo, sub-20. Então, na verdade, não foi. Não é criado desde os 10 não anos é, da base. Não é um menino da vila. Não é bem um menino da vila, o Vitor Bueno. Mas joga muito mas bem. Mas boa contratação. Excelente contratação. Com o golaço, aliás, que ele fez, né? Foi bonito o gol. Chapelou o goleiro. Aliás, uma rodada de gols muito bonitos, né? E bastante gols bonitos. Do David, do Atlético Paranaense. Do André. Do André. Do Ítalo do São Paulo. Do Ítalo, do São Paulo. Daquele giro de Beyblade. Acho que já não tem muito mais o só que falar. Só informação, Rodrigão. Opa. Se machucou, pode mas mandar. Fica fora apenas por 2 semanas. Ah, pouco tempo. Tá, dá pra se recuperar. Dá bom pra ele e pro time. É, porque pro Dorival. Dois jogos, vamos ver. Dois jogos ou três? Três, né? 2 semanas. É, não joga, não joga essa semana agora. Então joga domingo, só domingo, quarta. É, uns 3 mas jogos, até recuperar jogos. O ritmo de jogo. Uns 4 jogos. É. Não, é 3 jogos até voltar a treinar. Aí depois... Bom, já não tem muito o que falar do Santos. Vamos falar de Palmeiras agora. Solta o hino aí, Flavião. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É, o Palmeiras que... conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, bateu o Flamengo lá em Brasília, jogo um pouco num estádio diferente, para atrair o público também, 2-1. Eu achei legal, as torcidas se interagiram. É, mas se você for depende, ver... Depende, que parte da torcida? Não, a torcida que tava interagida, que já estava junto, mas não que sei... são os verdadeiros torcedores. Exato. São mas os verdadeiros torcedores. Não sei, foi legal, tudo bem, mas pro Flamengo foi ruim, né? Porque o Flamengo quis mandar o jogo em Brasília e foi muito torcedor do Palmeiras. Claro que a maioria era rubro-negro. Mas a renda, mas a maior parte... É, 2 milhões e 800 mas até Flamengo. Aí você vai pro Nordeste, pro Norte, e o cara vai falar que torce pro Flamengo. Ele não sabe direito assim, o que mas tá acontecendo. Mas eu acho que tinha mais flamenguista. Não, podia ter, mas não é aquele flamenguista, sim, sim. Flamenguista que sabe mas... o que acontece com o time. Mas aí acabou fazendo um negócio que, por exemplo, o Palmeiras fez o 2-1, só se ouviu a torcida do Palmeiras. Parecia que o Flamengo não tava em casa. E, na verdade, o mando era do Flamengo. Talvez, tudo bem, se fosse no Raulino de Oliveira, não ia torcida, tudo bem, mas também não iria, muito, não iria torcedor do Palmeiras, quase. É, agora então... uma perguntinha. O que vocês acharam do árbitro de ontem da partida? Luiz Otávio. Olha, naquele lance do pênalti, que não foi marcado... Qual dos? O primeiro, o cruzamento do Léo Duarte. Ah, o do Léo Duarte, que o Luan... Ah. É óbvio que foi pênalti, mas a visão... dele, eu acho que tava, era muito prejudicada. Não, eu acho não que o Bandeira poderia ter visto, Luiz. Talvez o Bandeira. O árbitro eu excluo de qualquer culpa. Tá mal posicionado. Isso, pode ser também. Onde é que ele tava era difícil de ele ver. É exatamente. No lugar que ele estava não dava pra ver, não dá pra culpá-lo, mas também o mau posicionamento pode ser culpa do juiz também. É, agora eu quero ressaltar aqui a defesa mais bonita da rodada, do César Martins. Meu Deus defesa. Do céu. Que pulou como um gato na bola e... Como mas um gato, aí, a minha pergunta como pra... diria Tadeu Schmidt. Uma pergunta. Vai. Contou como defesa difícil no Cartola? Poderia não, deveria. Eu ia fazer uma pergunta séria. Eu ia fazer uma pergunta séria. O que não. Vocês fariam se vocês fossem o César Martins na hora? Eu defenderia, mas, com certeza. Sinceramente... Eu não defenderia. Eu também não. O que ele ia ganhar com isso? Eu não defenderia. Ah, primeiro porque... Um 25 no Rio de Janeiro. 25 minutos do segundo tempo. Se o Palmeiras faz o gol, seria 2-1, mas o Flamengo teria 11 jogadores ainda pra buscar o empate. É, não é igual. O César Martins foi expulso, o Palmeiras fez 2-1, o Flamengo ficou com 10, você, o Flamengo não atacou mais. Se o cara defende, pode acontecer que nem na Copa. Não, mas sim, aí mas é diferente, era porque final de jogo. E é completamente o diferente, lance. O último lance, é. E o do César Martins foi aos 25 minutos. E, mano, era uma Copa mas, claro, do Mundo. A gente não tem que culpar o César Martins também, é que né? O César Martins ele foi fração de segundo. Foi no reflexo, bom goleiro que ele é, é porque agiu. Torcedor é muito passional, é até natural culpar o César Martins. Eu acho que foi do Léo Duarte a falha. Sim, sim. É. O Fabrício lança o Gabriel Jesus e ele fura na hora de pegar a bola, e a bola sobe pro Jesus bater e o... Jesus deu uma esperada inteligente que fez o Alex Muralha cair e aí acabou o resultado. Aliás, o Jesus naquela jogada poderia muito bem ter caído, ter se jogado, continuou na jogada e conseguiu o pênalti pro Palmeiras. É. Jesus que vem tendo muitas, muito boas atuações. Jogando muito bem. Muito bem. E voltando ao assunto do César Martins, eu acho que no reflexo ele tentou ajudar o time, mas se você agora, depois do jogo, parar pra analisar, não foi realmente a melhor escolha. É complicado, né? Mesmo que não tivesse saído o gol, o Flamengo ia ficar com um a menos até o final do jogo. Ia prejudicar muito o time. Mas na hora ali, no reflexo... Não dá pra culpar, é uma fração de segundo, o cara decide. Ele decidiu e fez uma excelente defesa. Bom, eu vou falar dos momentos do jogo, depois a gente vai pra parte triste da partida. Então, sim. O Luan voltou a jogar depois de 1 ano e 4 meses. Meu Deus, que hein? Momento. É, o Luan, muitos torcedores do Palmeiras contestam, né? Mas ele entrou bem. Que não entrou mal. A verdade é que o Cuca mexeu. Não entrou mal. Ele e seus quilinhos a mais entraram muito bem. O Cuca explicou na coletiva que ele colocou o Luan pra deixar o Rodinei não atacar mais. Pra neutralizar o Rodinei. E de fato, o Rodinei não atacou mais no jogo. E o Luan entrou bem. É porque o Fabrício tava complicado naquela lateral esquerda. Eu não acho que o Fabrício foi mal. Ele marcou meio mal. Eu acho que ele foi irregular, assim. Não foi bem, mas também não foi mal. E o Luan entrou bem. O Cuca mudou o jogo. O Flamengo... Tudo bem, acho que vai. O jogo teve 90 minutos. 75 minutos o Palmeiras foi superior. 15 minutos o Flamengo foi superior. E o Cuca conseguiu com essa substituição e com a entrada do Cleiton Xavier. Conseguiu o Palmeiras ter novamente a desenvoltura durante o jogo. Ter o comando do jogo. Ó, e outro jogador que eu queria destacar é o Moisés. Que no primeiro tempo jogou muito bem. Principalmente no primeiro tempo jogou muito bem. Moisés. Eu gostei da atuação dele também. Eu acho que ele foi importante ali no com Jesus também. E Moisés, não tem como perder o jogo. Meu Deus, Capita ficaria feliz com a piada. o Capita gostaria de ter ouvido essa piada, tomara que ele nos ouça hoje à noite. Só que, assim, por um lado, um jogo muito agradável, jogo bom, gols, lances bonitos... Só que teve o lado ruim, né? A partida ficou marcada pela briga entre os torcedores e saiu aí no meio até gás de pimenta, que prejudicou a torcida que estava lá. Fernando Praz e Rodinei passaram mal dentro de campo. E então é um torcedor negócio... Torcedor ali com deficiência também, né? Aquela cena bem pesada do cadeirante descendo com o pai chorando. É um negócio difícil... Não pode, eu não sei o que vocês acham, mas esse negócio não tem mais jeito. Não... A verdade é que aí a gente leu hoje que Palmeiras e Flamengo podem ser punidos, mas pra mim eles não têm que ser punidos. Tá na hora de ser a pessoa física ser punida e não o jurídico. Explique o porquê. O torcedor tem que ser punido. Aliás, vocês acham sinceramente que esses caras ligam pro clube? Não. Não estão nem aí pro clube. O Palmeiras ou o Flamengo vão ser punidos. São marginais travestidos de torcedores. O Palmeiras e o Flamengo vão ser punidos. E eles não estão nem aí, eles vão continuar indo nos jogos, vão continuar brigando e o clube vai ser punido. A torcida inteira vai ser punida, permanece. Sendo que não fez nada. Além da torcida, eu acho que também tem o despreparo da PM. Concordo. Porque, sabe, você tá com não sei quantas mil pessoas lá e você joga gás de pimenta, os caras não sabem trabalhar com então, o público. Então, o que falaram ontem na transmissão é que não foi a PM, foi a segurança do estádio. Que viu o envolvimento da torcida do Flamengo de querer ir em cima da torcida do Palmeiras. E aí a segurança para dispersar usou o gás de pimenta, só que é um negócio muito burro usar isso num corredor fechado dentro de um estádio. Já teve confusão lá, né? Corinthians e Vasco teve em 2013 ou 2014, não vou lembrar. Já teve confusão naquele estádio também. Então, acho que o negócio também é que alguns clubes ainda... ficam ajudando as organizadas, por exemplo, até o próprio Flamengo. Essa organizada que brigou ontem, a diretoria do Flamengo deixou ela entrar no treinamento dos jogadores do Flamengo para ter uma conversa com o elenco. Totalmente amador. Inadmissível o negócio. Inadmissível. É, voltando a 1990. Entendeu? Então tem muita coisa errada também. E o Flamengo, que tem uma diretoria além que estava muito bem. Além da impunidade, para mim é o principal não, fator. A impunidade é o principal fator. Ah, Vasco, e foi 2014. Então, teve nossa também produção esse... aqui ajudando. É, que teve uma reincidência de um jogador, de um torcedor corintiano que estava envolvido no, na morte do da torcedor boliviano. Kevin Espada. Ou seja, então acho que o clube não tem que ser punido. Tem que ser punido a pessoa. Esse torcedor do Corinthians, praticamente sempre que tem briga do Corinthians, ele tá no meio. Então, e já sabem disso. Por que não pune ele? Prende o cara. Não precisa nem deixar preso, mas vai ter jogo. Se apresenta na delegacia, fica lá até o final do jogo, depois sai. Eu acho que isso daí ainda é muito leve pra quem causa totalmente, esse tipo de coisa. Totalmente impune. Mas é o mínimo, sabe? É o mínimo que deveria... Não deixa essas pessoas irem pro estádio. Não deveria nem elas ficarem na rua. Esses caras que brigaram aí da mancha, aposto que domingo no Allianz Parque vão estar lá contra o Corinthians. Vão estar lá de novo. Assim como os do Flamengo também. Vão estar lá também no jogo do Flamengo. Vão tentar marcar brigas com os torcedores da Gaviões. Vão brigar, vão continuar brigando. Vai ocorrer tudo de novo. Não vai acabar. E lembrando também que só deixar de ir no estádio às vezes não adianta, porque muitas torcidas marcam briga na rua. Às vezes nem tem jogo, eles estão marcando briga. Fizeram o estudo do último jogo entre Palmeiras e Corinthians. As três brigas que teve, que a polícia foi ver o que aconteceu e que teve morte de torcedor, foi no mínimo a 5 km de distância do estádio. Então o problema não tá dentro, perto do campo ou dentro do estádio. Tá mas ontem o problema foi dentro foi do campo, dentro, entendeu? Tudo bem. Mas ontem acho que foi um... falta de preparo também de segurança. Mas muitas famílias estavam na Garrincha. O pai vai pensar duas vezes antes de levar o talvez filho... Talvez ele nem vai nunca mais no jogo, eu acho. Ele vai pensar mais disso. De duas vezes até pra levar o filho no jogo, entendeu? Como vai acontecer com outras famílias também. Sem então... dúvida. Pelas informações é que o... Essa família do pai com o cadeirante, o Palmeiras ofereceu uma visita ao time e... É o que tem que fazer, né? Um jogo ao Allianz Parque, é o que tem que fazer. Não tem... Menos isso. É o mínimo que a diretoria porque do clube tem que fazer. Aposto que esse cara comprou o ingresso mais caro pra não ficar perto de organizada, pra ficar longe. Lugar não ter seguro, confusão, lugar seguro. Seu filho tinha deficiência mentais, então... É complicado. É lamentável. Antes de misturar as torcidas, você precisa tirar as pessoas que causam confusão de lá. Não dá simplesmente, vamos misturar aí e deixar esse pessoal que quer brigar, etc., no meio. Então, no papel, uma boa ideia. Tinha tudo pra ser muito bom, só que na prática não é bem assim. Fizeram algo parecido no Grenal do ano passado, se eu não me engano. Sim. Eram dois felizmente mil... deu certo. Mas era uma pequena parte, né? Acho que eram 2 mil pessoas que eram divididas ali entre Grêmio e Inter. E parece que tinha um negócio também de que o torcedor levava um amigo, então era tipo mais difícil. Foi disso aí. Era um negócio também que... 2014, isso. Um número pequeno e os torcedores se conheciam, então era mais difícil de causar uma briga, eu acho. O que me irritou mais ontem foi mesmo o despreparo da polícia de segurar... A ingenuidade dos seguranças de usar o gás pimenta dentro do corredor do estádio de futebol, porque você não vai espalhar, não tem como. É todo junto o estádio, tudo se conecta lá dentro. Se um grande órgão como o Ministério Público, que deixa esses torcedores impunes, já é totalmente desorganizado, imagina uma segurança de estádio. E você vê que a gente falou mais disso do que do próprio jogo, que foi muito bom o jogo ainda. Mas eu acho que tem que falar disso, não pode deixar isso quieto. Não, isso estragou o que foi o jogo. Foram 54 mil pessoas ontem assistir um jogo maior entre público do campeonato. Flamengo e Palmeiras, duas equipes gigantes. Clássico do futebol. Aí grande jogo. Grande jogo, foi muito bom o jogo. Fala um pouco do jogo, só que tem que ficar conversando. E o pior é que vai ser sempre assim. É complicado, é um negócio que tem que acabar. O Arquibancada Mackenzie... Repudia esse tipo de atitude de qualquer torcida, de qualquer time. Não aceito. E Paz nos estádios. Só pra lembrar aqui que eu adorei o comentário do preciso do meu chefe, sem querer puxar saco. Chefia? Da chefia, que tá ali assistindo o programa. Dá tchau pro chefia. Agora vamos... Acho que já tá bom desse jogo. Foi um jogo muito bom, mas eu acho que já deu de Palmeiras por hoje. Amanhã falaremos mais. Vamos falar de coisa boa. Destaque pro golaço do Patrick. Matheus, dando destaque, foi um bonito gol mesmo. Que é o principal Prasso jogador do Flamengo, pegou. Né, Alan Se ele tentar fazer isso Você mais acha? 20 vezes, ele não acerta. Eu acho que jogador banco... mais técnico do eu Flamengo, acho que é o Alan Patrick. Ele devia de colocar, o Zé Eduardo devia de colocar o Cuejar e o Mancuejo ontem no jogo. Eu acho que não pode deixar esses dois jogadores no banco. Também acho que não. Deixar que o Márcio Araújo titular é... É que o Marcinho rouba 5 bolas por jogo, né? É um mito. Nossa Senhora. Dica pro Cartola. Dica pro Cartola. Eu nunca vou escalar. Bom, já deu de Palmeiras. Vamos falar de coisa boa, né, Gui? Não boa? Sei se é coisa boa. Vamos pular o muro. Por que você falou que coisa boa? Toca o hino do São Paulo aí, Flavião. Vai lá, para de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Salve o tricolor paulista. O Luiz que já deu a deixa aí. O que você achou do jogo de ontem, Luiz? Você gostou? Falando de coisa falando boa, né, de Luiz? Coisa boa? Era TechPix, né? Lembrando que São Paulo ganhou o Cruzeiro de 1-0 lá no Mineirão. Com 6 desfalques. Cruzeiro sempre freguês do São Paulo. Na minha opinião, São Paulo foi 100% eficaz taticamente. O Edgardo Balsa se mostra um treinador completamente capaz de armar um time de forma tática. E merecida, totalmente merecida a vitória do São Paulo. São Paulo que em nenhum momento se desorganizou. E o jogo mostrou também que o Maicon tem que permanecer, né? O Maicon é peça principal. Sem ele na Libertadores, eu acho que o São Paulo não tem condição de ganhar nada. Até o final da Libertadores ele tá. O problema é depois. Não é. Não é? O contrato dele é até 30 de junho. Então aí temos uma perda. Qualquer coisa vocês enviam o Lucão em troca. Nossa, Porto. Der, não, seria. O Porto quer 40 milhões, né? Nossa, parece que o Porto quer 40 milhões. Na ESPN é que o Porto quer 40 milhões. E a multa dele tá avaliada em 22 ou 27 milhões. Só um detalhe: o Cruzeiro vendeu ele pro Porto por 3 milhões. É, ele foi revelado pelo Cruzeiro, próprio Cruzeiro. Vendeu por 3 milhões. Se arrependimento matasse. Mas e do jogo ontem, Matheus? Algum destaque? É um destaque que a arma secreta Robinho não funcionou dessa vez. Não, acho que só funciona no Palmeiras. Só funciona no Palmeiras. Aparentemente, mas o São Paulo jogou muito bem. O Cruzeiro teve algumas chances jogando em casa. Mas criou oportunidades. No primeiro tempo teve aquela chance com o William, né? Que o próprio Robinho enfiou e ele bateu todo errado. Ele mandou a bola pra lateral quase. Foi um chute péssimo. E ontem teve um milagre do Denis, que ele conseguiu sair na bola, acertando a bola e matando outros três, mas ele conseguiu. Eu fiquei impressionado. O Denis contra o Cruzeiro, normalmente ele vai bem. Ano passado ele fez uma defesa, uma das mais bonitas. Dois milagres. Do Brasileirão foi realmente a defesa dele no Mineirão. É um jogo dele pra brilhar contra o Cruzeiro. E também ontem me chamou a atenção que foi a sexta assistência do Bruno. Exatamente, o Bruno, que não acerta cruzamento, tá acertando. Jogador que mais deu assistências no ano. Eu daria destaque pro Kelvin. Eu diria que Ganso está Kelvin com Kelvin tá jogando muito bem no São Kelvin Paulo. Kelvin tá muito bem. Kelvin jogou acho que as peças de reposição do São Paulo suprem a altura esses titulares. Pelo menos nesses últimos jogos é o que tá acontecendo. O Lucas Fernandes também entrou muito bem Muito bem. Saiu o Ganso, uma perda irreparável. Teve o Ítalo, que jogou muito bem. O Lugano, pelo segundo jogo seguido, ele não entregou nenhuma jogada. É porque o Lugano não tá correndo atrás do atacante, né? Prendeu, né, Vini? Também não dá, né? Então, mas o mérito pro Balsa. O João Schmidt, que pra mim é um ótimo volante. Ontem o João Schmidt, pra mim foi o nome do jogo. Só o Kardec que tá mal, né, Luiz? É, ele é o que destoa do resto do... Ah, ontem ele não foi mal, Kardec. Foi mal. Eu achei que ele foi mal. Ele deu aquele passe de calcanhar que não tava impedido. Não tava, mas foi só aquele lance praticamente. No início do jogo ele perdeu uma chance clara no cruzamento do Kelvin contra o Santos. Talvez ele não esteja jogando mal, mas tá abaixo do resto do time, né? Me dá dó dele, porque ele corre, ele tenta. É esforçado, mas não consegue, né? Não é culpa do jogador, é falta técnica, talvez. Ah, não, eu acho que é bom. Não, ele é bom, mas não tá demonstrando isso, não tá conseguindo demonstrar isso. E voltando a falar do Kelvin, acho que o início do lance do gol foi com ele, né? Ele começou a jogada, se não me engano. Foi. Ele iniciou a jogada, abriu uma muito bem belíssima bola pro Bruno, que ergueu a cabeça e tocou pro Ítalo, que também foi muito bem ali no giro e fez o gol. Tiro da Beyblade, como diria Koba. Eu gostei, foi uma jogada ali de pivô mesmo. Girou e bateu. Eu gostei ele é um jogador bastante polivalente. Desde o início eu gostei. Desde a jogada do Kelvin, do passe do Bruno. Foi uma jogada bem trabalhada. Eu acho que o Balsa tá conseguindo... Acertar o time. Agora, vocês estavam falando do Kardec, que eu vi que eu achei que ele jogou bem, e vocês não. Mas tudo bem. O Allan Kardec diz que tem interessados no seu futebol e fala em gols para melhorar a sua autoestima e melhorar o momento Olha, no tricolor. Parece que o São Paulo teve 4 propostas pelo Kardec. Eu não vou lembrar os times agora. Era um Grêmio, Santos, Inter e mais um. Eu esqueci o outro. Não vou lembrar. Mas são times grandes. Grandes. O Inter precisa de um atacante. O Inter precisa, o Santos precisa. O Grêmio é que tá jogando com o Luan como falso 9, mas também precisa, pode ter. Acho que o Kardec é o que o Koba falou, falta de confiança. Acho que se ele fizer um gol, vai voltar... Aos poucos ele vai voltando. Vai voltando aquela confiança. É falta de confiança, também acho. Eu acho que ele não vai ter mais oportunidades, pelo menos, pro próximo jogo, porque o Caleri deve voltar a iniciar ali a partida contra o Atlético Paranaense no Morumbi. E se o Caleri retornar com gols, vai ser uma ducha de água fria pro Kardec. Ele não pode reclamar, né? Ele teve muita chance. Ele entrou no decorrer do jogo, ele começou como titular várias partidas, ele não tem o que reclamar. Bom, falamos muito dos quatro grandes... Só deixa eu destacar só Fala, uma coisa. Luiz, desculpa, São Paulo... Não, é que o São Paulo tem muitos desfalques, mas quatro deles dois deles já retornaram ao gramado, saíram da academia e retornaram ao gramado. Michel Bastos e Caramelo retornaram ao campo para fazer aquelas atividades antes de participar das atividades com o grupo. Então, eu adoro quando fala cartão amarelo para Caramelo, eu fico realizado. É uma rima, eu como adoro a rima. Adoro. E o Wilder e Lianco estão prestes também a sair do Refis, então são quatro reforços para o time do São Paulo. Bom, eu vou soltar aqui um pouco da tabela geral do Campeonato Brasileiro para vocês verem como está a hegemonia dos times. É, Corinthians lidera em primeiro, com 13 liderar pontos. Geralmente em primeiro, né? Desculpa. Tudo bem. Olha um pequeno equívoco aqui. Professor Pasquale. Faz parte. É, Grêmio e Inter empatados. Grêmio e Inter empatados também com 13 pontos. O Corinthians está em primeiro por causa do cartão vermelho, que tem um a menos do que Lincoln. O Grêmio. Olha só o que o cartão não faz, né? Pois é. Teve até... Logo depois, isso. Palmeiras em quarto com 12 pontos. Flamengo e São Paulo. O que eu queria destacar é que você tem os dois times gaúchos e três times paulistas entre os seis primeiros colocados. É, eu acho que é hegemonia agora nesses times, né? Eu acho que não tem uma surpresa até agora entre os primeiros colocados. Talvez Atlético Mineiro, porque tá lá embaixo. Em sétima, Chapecoense eu colocaria. É, você acha surpresa? Eu acho. Não, eu tô falando tipo dos cinco primeiros, vai. Só o Flamengo. Quer dizer, Flamengo não é ruim. Eu acho que o Atlético Mineiro... Vini, tá tudo bem? Eu acho que... Eu tô me decidindo, calma. Porque, ó, o que eu quero explicar, assim, ó, que Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Inter, eu acho que a gente já sabia que ia ficar entre os melhores do campeonato. Eu acho que não é surpresa, sabe? Só o Atlético Mineiro, que eu acho que é uma surpresa, por enquanto, tá lá embaixo. Mas uma surpresa negativa. Na surpresa parte negativa. De baixo da tabela, você tem Cruzeiro em 18º e o Galo em 14º. Cruzeiro, pra mim, é a maior decepção do campeonato. É, o Corinthians... O futebol de Minas, que vinha sendo o destaque brasileiro, agora parece estar vivendo os seus piores momentos aí. E o Corinthians na liderança, pra mim, é uma surpresa. Eu imaginava que o time estivesse no topo da tabela, mas... Líder tão cedo, eu não acreditava, porque não vinha apresentando um futebol de líder de brasileirão. É o que o Tite não faz com uma equipe, hein? Tite é mágico. É que também a gente tem que ver os jogos que o Corinthians pegou, né? O Corinthians pegou Ponte Preta, o Corinthians pegou Vitória, o Corinthians pegou Coritiba, são alguns jogos fáceis. Teve agora que me pegou... fala, como foi Coritiba visitando alguns paulistas? Além disso, calma, quem pegou Coritiba aqui? Corinthians. Foi muito difícil o jogo. Você acha Coritiba ruim? Acho. Ah, você não viu o jogo. Acho que o time é ruim. E o Corinthians jogou 4 jogos Opa, em casa. Opa, quem vai ganhar? E o Corinthians jogou 4 jogos em casa, certo? Ponte Preta, Grêmio, Coritiba e... Três. E Santos. Quatro jogos em casa. Então acho que tem também a tabela. Tem times que... Outros times que pegaram uma tabela mais difícil. Mas sem dúvida, o trabalho do Tite, muito bom. Bom, já falamos do Brasileirão, dos quatro grandes de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo, vai tomar sua água, vai no banheiro, liga para sua avó, faz o que você tiver a fazer, a gente volta já já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Close your eyes. Does it almost? you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? É, estamos de volta. Luiz Otávio falou com a avó dele no intervalo agora, com a dona Cleide. Pude escutar. Dona Rita. Dona Rita, desculpa, eu ouvi dona Cleide. Quase. Quase. Bom, vamos falar de seleção brasileira, né? Que jogou no sábado pela Copa América. Hoje tem mais dois jogos. Brasil! Brasilzão, penta do mundo. Agora, o que vocês acharam do jogo de sábado? Vocês assistiram ou vocês estavam na balada? Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que o Fábio é búlgaro. Quem? Eu acho que o Fábio, ele deve ser búlgaro. Fábio? Goleiro. É, eu acho que ele deve ser búlgaro. Por que? Não, porque nunca é chamado, só isso. Não, só isso. Eu acho que ele deve ser búlgaro. Sério. Não gostei desse Eu acho que ele é muito bom. Também não. Ele é muito melhor Fernando que o Fernando Prass tá muito melhor. Mas o Prass já tá velho. Ah, e o Fábio não. O Fábio não. Tem 35 anos. O Fábio tem 35 anos? Por que Bulgária, Vinícius? Porque ele é búlgaro. Porque ninguém... Ele não é chamado. Ele não é chamado pra seleção. Eu Vinícius tá indignado. Que sabe que... Eu estou indignado. Não, mas ele é melhor Fábio que o Fábio e o Fernando Prass, eu prefiro não, sabe o Fernando Prass. Eu gosto do Fábio. O Fábio já tá merecendo faz não, muito tempo. Mas, muito tempo. O Fábio já tá muito tempo. Pra mim. Eu acho concordo. Que tem muitos goleiros na lista antes do Fábio. Não, eu acho que Você tem... acha o Alisson melhor que o Fábio? Acho. Vocês acham que o Alisson já tá merecendo muito mais promissor, que o Fábio? Muito mais promissor. Mais promissor? Óbvio, o Alisson... Eu acho que o César Martins o tinha que... Mas peraí, ele tá jogando bem há quanto tempo? O Alisson também tá jogando bem desde que assumiu a titularidade, vem jogando bem. E o Fábio tá desde quando no Cruzeiro jogando bem? Mas o Fábio, a época dele já passou, entendeu? Bom, não, o Fábio tá tem louco. 35 anos. Eu prefiro o Diego Alves. Aí, pra mim o Fábio é búlgaro. Eu prefiro... gosto de Alisson, Diego Alves e César Martins. Tem o Ederson também, que é um bom goleiro. Não, o Diego Alves pra mim seria uma boa opção pra titular. Acho que mais pra frente talvez o Walter possa ser chamado, que eu acho ele até melhor que o Cássio, de verdade. O Fábio é um bom goleiro, mas acho que sofre do mesmo problema do prazo, a idade, que já passou um pouco, 35 anos. Já passou, anos, já passou. Eu acho anos. Que acontece falha com goleiro, pode acontecer, e foi o que aconteceu no sábado, apesar de não ter não valido é por gol. Essa falha. E, é mas isso. Falando do jogo, o que vocês acharam da seleção? Não dos goleiros que deviam ir ou não, porque... Se é búlgaro ou não. É, eu não. O Fábio é brasileiro, tá? Ele joga no Cruzeiro Esporte Clube. Foi bem ruim a atuação da seleção brasileira. Foi horrível. Eu não achei, não. Por quê, Vini? Eu acho que no primeiro tempo o Brasil jogou bem. Teve mais posse de bola, no segundo tempo foi mal. Mas não acho que foi tão ruim assim, desastroso. É, mas e o Equador, você acha que deu um trabalho assim? É porque o Equador a gente tem que lembrar que tá bem também nas eliminatórias, né? É o líder? Acho que não, tá em segundo. Tá em segundo. Então, eu não acho que o Brasil jogou tão mal. Claro, podia jogar melhor, podia ganhar do Equador, mas olha, não acho que foi tão vou mal. Vou falar aqui, a grande surpresa da... Que não é nem tão surpresa assim, mas pra título seria um pouco, é o México, hein? México, realmente. É o México. Osório, 15 Juan gols Carlos a favor. Juan Carlos Osório tem treinado muito bem a seleção do México. 15 gols a favor, como você tá dizendo, Guilherme, e apenas um contra. E 100% de... 100... Equador, ó, a produção Equador aqui é segundo, sim. Falou que Equador tá em segundo na eliminatória. Agora, o México tá indo super bem. Osório 100% de aproveitamento. Vai surpreender. Vai surpreender, vai também acho. Vai surpreender. Acha? E hoje tem jogaço, né? Agora, não. Você tá falando de... Qual que era o jogo que você me disse? Panamá e Bolívia. Panamá e Bolívia. Mas esse jogo é 3x3 esse jogo. 3x3. Podem me cobrar já depois. Você soltou o palpite desse jogo. Seis gols contra. Quanto vai ser o jogo, Vini? Eu acho que vai ser 1x0 pra Bolívia, gol do Marcelo Moreno. Mate? Acho que vai ser 1x1 com 2 gols contra. Koba, quase caiu da cadeira, mas errou. Tudo bem. Eu acho que vai ser 1x1 bem sofrido e feio. Não, 3x3. Vão ter muitos gols. Eu chuto 2x1 pra Bolívia. Agora vamos ao jogo da noite. Argentina e Chile. Argentina sem Lionel Messi. Ti-ti-ti, le-le-le, viva Chile. Não, só o último campeão da... Atual campeão da Copa América. Sim. Será que ganha o centenário agora? Não. Pô, eu acho que pode ganhar. Não, acho, tem chance, acho que não é um vai favorito. É um dos favoritos. Pode ganhar, mas eu acho que não vai Quem ganhar. Quem vocês elegeriam como favoritos a vencer a Copa América? Haiti. Não, com certeza. Não, é sério. Jamais. Quem vocês elegeriam? Olha, não sei, Luiz. Sério mesmo? É difícil. É o top 3? Top 3 é, acho que dá pra um gente top fazer. 3. México, Chile e Argentina. Argentina. Argentina, Chile, Argentina. Argentina, Chile e Equador. Eu concordo com o Guilherme. Colômbia, eu vou, Chile vou e Argentina. Eu vou com o Guilherme também, concordo. Argentina, Chile e Equador. Eu vou ser diferente então. México, Chile e Argentina. É, México, Chile e Argentina. Mas em qual tá ordem? Tudo bem, vai, Luiz. Em ordem. Hã? Em ordem. Da melhor pra... O primeiro pra mim seria o Chile. Segundo, Argentina. México. E terceiro, México. Você acha que é o México mais favorito que a Argentina? Na verdade, tá Argentina, México e Chile. Ah, tá, mim. Tá bom. Eu acho que o Chile ganhou por causa do técnico, que era muito bom ano passado. Tá bom. São Paulo. Faz sentido. São Paulo. Argentina, Chile, Equador. Koba? Argentina, México e Chile. eu buguei. Eu acho que tem a Colômbia também. Tudo bem aí, Koba? Não. Tá demorando um pouquinho. Tem a Colômbia também. É o delay. Eu acho que tem a Colômbia também, sabia? E o Brasil? Fica em que posição? A tristeza é não mencionarmos o Brasil nisso. A gente tá mencionando o Chile, que até há muito tempo atrás, mas o pessoal falava que quer ganhar um... Quer ganhar um jogo, joga contra o Chile. Tá em crise? Chama o Chile. Nossa, o Galvão ama falar e isso. E hoje tá em crise e chama o Brasil. Tá em crise e chama o Chile, amigo. Ô, imitador de Galvão. Ô, Luiz, quando tem jogo em Salvador, como é que é? Como é que o Galvão... Ele não, abre não, a... quando tiver. Não, não, não. Por não, favor. É por favor. Faz a deixa, faz a deixa. Por favor. Alô, Salvador. Ai... Ah, não, ficou boa. Merece aplausos. Eu gostei da imitação. Mas sério mesmo, vocês acham que o Brasil jogou tão mal assim? Eu joguei. Jogou mal. Pro que eu joguei? Seleção. Eu joguei, desculpa. Não, jogou mal. A gente espera que o Brasil sempre faça uma atuação digna de seleção brasileira. E quando não faz, a gente... E há muito tempo, como há muito tempo não faz, a gente tem um pensamento... Um pouco pessimista aí. Pensando em um time qualquer de futebol, não foi uma atuação tão ruim, mas olhando... Se tratando de seleção brasileira... Pra tudo que é a seleção brasileira, acho que foi péssimo. Neymar faz muita falta, né? Eu gostei de ver a seleção sem o Neymar. Não que jogou bem, mas eu acho que a gente depende muito dele e às vezes é bom fazer um teste sem ele. Sem dúvida, também acho. Mas... Eu gostei da escalação inicial, só que não deu certo. O Renato Augusto ficou sobrecarregado ali, né? Ficou. Gostei da entrada do Lucas Lima. Também. Mas ele entrou no final, né? Demorou pra ser. Ele entrou aos 40 minutos. Olha, eu vou fazer uma crítica ao Neymar. Eu acho que quando ele se parar de se preocupar muito com o marketing, ele volta a jogar bem. Ih, esquece isso. Você tá falando da foto dele? De tudo. Ele agora sem... ele vai mas mudar essa foto... de... Mas essa agora, foto dele eu não acho que não tem agora nada. Mas ele sempre viaja por fazendo marketing, entendeu? Olha, Luiz, eu não sei se você tá falando dessa foto que saiu dele, pra quem não sabe, do Justin Bieber com Justin. O Hamilton. Não, não só dessa, como também... Mas acho que nessa não, foto... tudo bem, ele tá de férias. É, também foi pra Oakland assistir o jogo na final da NBA. Vamos falar já, já. O cara tá de férias, né? Sim, mas é quando... Foi a seleção que escolheu ele jogar. Nesse primeiro semestre, eu li uma matéria dizendo que ele se ausentou bastante de alguns... treinamentos ou de algum tempo que ele tinha pra descansar, pra fazer propagandas, e isso de certa forma desgasta o jogador, entendeu? Também acho que afeta, mas da foto ali que muita gente reclamou, acho que ele tá tirando férias, deixa o cara também, né? Bom, não sei. Eu gostei da escalação sem ele. Agora, mudando um pouquinho de esporte, vamos de NBA, né? Final, segundo jogo. Final, segundo jogo, Koba dançando aqui para a gente. O que você achou do jogo de ontem? Show de Damon Green, hein, Felipe? Com certeza, foi o cestinha do jogo. O segundo final... É, com reserva jogando bem. É. O Damon Green jogou demais. Demais. 28 pontos. 5 cestas de 3. É. O que os Splash Brothers fizeram de ponto, acho que não chegaram na pontuação do Damon Green. Não. Não chegaram. Não, né? Então, só pra deixar... Se eu não me engano, o Curry fez 17 pontos e o Thompson 10. É, pra deixar claro, ontem Golden State ganhou de 110-77 contra a Cleveland, jogando em casa. E agora, segundo jogo em casa. É, segundo jogo em casa. E agora... É, o Leandrinho também substituiu muito bem o Stephen Curry. É, o Leandrinho roubou bola, fez acho que 10 pontos. E olha, ontem Cleveland não jogou nada, não conseguiu fazer nada. A defesa estava totalmente um caos. Com exceção do primeiro quarto, né? É, o primeiro quarto eles conseguiram pelo menos endurecer o jogo, só que endureceu o caldo, né? Aí eu acho que eles... endureceu o caldo, como diria Giovanni Antonelli. Mas depois eu acho que foi uma lavada. Foi com certeza um dos piores jogos de Cleveland. Se continuar assim, eu acho bem difícil. Agora, essa voz diferente que vai falar no microfone é do nosso querido chefe, que eu não puxo o saco nem um pouco. Pode falar o que você achou. Ele é o melhor chefe. Eu concordo. Ô, meu querido. É o Mickey? Oi! Não, vamos falar de NBA. Pode falar um do jogo de ontem. É, o Cleveland, né? Tá, não, é que o Cleveland mostrou. Se olhava para os jogadores do Cleveland, você falava. O clima tá de enterro, né? É. O Kyrie Irving saiu no terceiro quarto. Até quando os caras faziam uma bandeja, ele olhava pro chão, não aplaudia. Tava depressão total. É, não, e lembrar que ainda chegou no final do jogo ali. A gente pensou que. Aquela coisa, a turma do terrão, vai que o Cleveland faz uns 15 pontos pra ficar menos feio, né? Não, foi o Ian primeiro quarto até deu uma empolgada. É, não, e foi no último quarto lá, tá aquela turma do terrão, aí o... Até o Ian Clark meteu 3 bolas de 3 e falei, meu, e aí? A vaca deitou, acho que a partir do... Não, no terceiro quarto. Terceiro quarto acabou. Eu quero dizer que eu acredito na virada. Não, é possível, mas o que eu tava até comentando ali no backstage da rádio... Nos bastidores, se o Warriors ganhar o terceiro jogo, trazer a vassoura o Cleveland vai embora. Eu não acho tem reação. Que mas vai acabar 4-2. Acho que jogando em casa, Cleveland tem bem mais chance. Eu acho que consegue ganhar os dois próximos jogos e aí depois vai alternar e vai pro jogo 7 e aí já era. E eu tava hoje... Um cara assim que jogou pouco basquete, jogou pouco... Assim, jogou pouco bem. Ele falou assim, um tal de Kobe Bryant. Acho que eu conheço. Falou do Stephen Curry e do Klay Thompson, que eles têm... São dois jogadores frios. Que tem a carinha de que não vale nada, né? Que o Stephen Curry tem cara de criança, né? Tem cara de criança. Vão arregar na final, e que eles são piores que eles. Que o Kobe Bryant próprio falou. Então, acho que... E falou que eles não vão sentir o jogo em Cleveland. Agora vamos ver na prática. Agora né? Tem que ver na prática. Mas se o Kobe der essa moral, porque os caras têm calibre. É, você falou na cara de menino de Stephen Curry, ele disse que ele não vem para as Olimpíadas no Brasil. É, uma pena pro torcedor, né? Pelo menos o Klay Thompson, acho que vem, né? Acho que é quase garantido. Vem, né? O irmão dele, o Splash Brother 2. Mas é que o Curry tá com um problema no joelho. Ele tem até jogado... Ele quer dedicar mais pichado, tempo pra se tratar do... É que joelho lesão. É uma coisa grave, porque o Stephen Ainda mais Curry... Pro basquete. É, e o Stephen Curry, ele não estourou antes, porque ele teve duas temporadas seguidas com problema nos dois tornozelos no ligamento. Tanto que ele usa uma proteção pra jogar. É, pra quem não sabe, então, ele já tem 28 anos. É, vai fazer 28. Então não é nenhum menino. Provado. Tem cara. É, não tem é cara. Nenhum menino. Se eu visse ele jogando bola na basquete na quadra, eu ia deixar ele ganhar. Não porque ele é bom, mas é porque não tem cara de menino. Mas eu acho que vai uma série... Eu acho que se ganhar o terceiro jogo, o Warriors, eu acho que praticamente liquida, porque nenhuma série na história virou 4-3, né? Mas se o Cleveland ganhar no próximo, aí a gente dá aquela... Como diz o Paulo Antunes, temos uma série. Temos um jogo. Uma série. É um jogo. Já tem alguma palpite, Koba? Ah, eu acho que eu acho que o próximo jogo que o Cleveland ganha vai ser apertado, mas vai ganhar. Você? Eu acho que, como deu pra parecer que o Warriors não tem só o quinteto titular, principalmente eu acho que o Leandrinho não tinha errado um arremesso até ele ter que arremessar do meio da quadra, porque ninguém avisou que o tempo tava estourando pra ele. Ele não tinha errado nenhum arremesso da série, e ele não, além disso, ele chega, ele põe uma vibração no time, no segundo plantel do Warriors, que é uma coisa absurda, né? E todos ali fizeram, vários jogadores fizeram pelo menos 10 pontos. Tem o Shawn Livingston também, que no primeiro jogo destruiu, o Iguodala de novo. Então, tipo, eu fico com o Warriors no próximo ainda. Luiz, pra fechar? É da Golden State. Agora o Matheus tá mexendo ali no... pegando informações pro Arquibancada Mackenzie, ele vai falar um pouquinho de MMA. Vai. Pode falar, Matheus. É com você. Teve o UFC esse fim de semana, duas disputas de cinturão, Dominic Cruz e Raya Faber. Domínio total do Faber nos 5 rounds. A Cupcake rounds. Lutou? Cupcake não. E o Vai Cavalo? Vai Cavalo também não. Olha. Cupcake luta em julho. Tipo Rock Balboa. Vamos saber. Julho. Vou assistir a luta da Cupcake. Acho que é julho. O Cruz dominou 5 rounds, era a trilogia. Tava 1-1, uma vitória pro Faber e outra pro Cruz. Definido agora. Cruz ganhou relativamente fácil, esperava mais do Faber, esperava que ele conseguisse oferecer algum perigo pro Cruz. E também teve a disputa de cinturão do Luke Rockhold e Michael Bisping. Eu esperava que o Bisping perdesse a luta, mas o Rockhold entrou muito displicente no octógono. Parecia que ele tava lá para cumprir tabela, porque inicialmente ele ia ter a revanche, o Weidman ia ter a revanche com ele, mas devido à lesão colocaram o Bisping, e parecia que ele tava lá, ganha quando eu quiser, faço o que eu quero, e eu não queria estar aqui. E aí tomou um soco no queixo, caiu, perdeu o cinturão. Um soco no queixo. Indignado. Estou indignado. Agora, para fechar o programa, o Luiz Otávio, que tava falando desde o início que ele queria falar. Ele quer muito falar. Luiz, fala sobre tênis, pode falar. Não, é que enfim, Novak Djokovic, número 1 do ranking da ATP, venceu Roland Garros, que era o único Grand Slam que ele não havia vencido ainda. E derrotou na final Andy Murray. Andy Murray. Parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-4. 3 sets a 1 aí, já faz duas temporadas aí que ele vem sobrando no tênis, na categoria masculina. E, na minha opinião, vai vencer os outros dois grandes slams que faltam. Um destaque pro coração que ele fez na quadra após a vitória, a homenagem ao Gustavo Kirten, nosso Guga. Bom, falamos muito de todos os esportes que nós poderíamos falar. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, então vamos nos despedir. Esse bordão é meu, hein, Guilherme? É seu. Mas você pode usar, eu te dou a permissão. É o não, bordão do usar. Magic J. Eu te dou a permissão. Eu vou começar aqui pela minha direita, Vinícius Henrique, ficou meio desligado nesse último período aqui do não, programa. Não, faz parte, né? Faz parte, tive né? Problemas. Boa noite, Vini. Boa noite, bancada. Boa noite. Como é que chama a avó do Luiz? Rita. Dona Rita. Dona Rita. Boa noite, Dona Vai Rita. Vai ouvir a gente hoje. Ótima noite aí pros ouvintes, pra bancada e pra Dona Rita. Boa e noite. Pro Flavião. E pro chefia, ó. chefia, não vou te esquecer. Boa noite, né? Luiz. Desculpa ter usado seu bordão, vou usar outro. Não, você pode usar quando você quiser, eu te dou a permissão. Tá bom. E aproveito para fazer aqui a minha deixa. Boa noite a meus queridos colegas de arquibancada. Bela apresentação, mais uma bela apresentação de Guilherme Pérez. Muito obrigado ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. Muito obrigado ao nosso chefe Zé Roberto. E é isso. Boa noite. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Vamos, Jurubatuba. E para fechar aqui, a minha esquerda... Matheus Veloso, boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Muito boa a apresentação de hoje. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Sempre me enrola. Sempre se enrola. E boa noite, Chefia. Não podemos deixar de fora, né? Um abraço. Esse cara ia puxar saco demais. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Rita. E até mais. Bom, vou me despedindo aqui. Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte. Obrigado na sonoplastia, Flávio Rangel. Obrigado, Chefia. não vou puxar mais seu saco. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Rádio Mackenzie.